Apocalipse de Jesus, o Cristo, para os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, aqui estou eu, pessoalmente, abrindo parênteses nesta série Apocalipse de Jesus para os simples de coração, que eu realizei de novembro de 1990 a fevereiro de 1992. Tenho tido grande satisfação ao ver que muitos e muitos têm compreendido a nossa palavra, que é para os simples. Não temos a pretensão de dar nenhuma explicação definitiva sobre o Apocalipse, que é um livro cheio de revelações, por ser ele próprio a revelação. Apocalipse quer dizer revelação, palavra grega significa revelação. Portanto, ele não é em si mesmo um mistério, ele está cheio de símbolos para despertar o nosso apetite pelo conhecimento das coisas que estão sendo reveladas. Se ficar muito fácil, as pessoas se desinteressam. Se Jesus houvesse marcado uma data clara de sua volta, ninguém faria nada, ficaria esperando. Mas, Chico Perioto, você está comigo aqui? É naquela data que Jesus vai chegar, então não vou fazer nada. Ou então vou viver nas bordas, na vacalhação. Quando chegar perto, eu vou dar um jeitinho de tentar enganar o Cristo aí, fingindo que me corrigir. Né? É verdade, presidente. Não é isso mesmo? É isso mesmo. Inclusive, o senhor vem sempre com o lema da medicina preventiva, né? Que é Jesus. Sim. Bom, os sete flagelos, vocês sabem, como se encontra no capítulo 15 deste Apocalipse de Jesus, que há outros apocalipses não considerados pelas religiões. Aqui no capítulo 15, logo no versículo 1, está escrito: vi no céu outro sinal grande e admirável. Sete anjos que tinham os sete últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Nós já vimos aqui a marcação do número sete no Apocalipse, sete selos, sete trombetas, sete flagelos, mas nesses flagelos, a ira de Deus, a cólera de Deus, em linguagem profética, se consuma. Então, coisas terríveis são apresentadas, e muita gente, até mesmo gente intelectualizada, vem com certos raciocínios curiosos, como se o anúncio feito pelos profetas, portanto, se é um anúncio, é um aviso de uma pessoa amiga, fossem os causadores dos fatos armados pelos homens, 2000 anos depois. Isso é um raciocínio que foge à lógica, é uma coisa absurda, e muitas vezes vem de pessoas eruditas. É um absurdo. Quer dizer que os profetas são culpados por nos avisarem? Então, como a linguagem do Apocalipse é forte, muita gente chega a essa conclusão. É aquele negócio, ao invés de se prender o criminoso, prende-se a vítima. Ao invés de se condenar o criminoso, condena-se a vítima. E os profetas passaram então a ser vítimas desses raciocínios incrivelmente conflituosos. Nada como a gente aceitar a verdade. Então, o que é que eu fiz? Eu disse, bom, vamos abrir parênteses nessa série que nós estamos apresentando. Vocês sabem que foi de novembro de 90 a fevereiro de 92. E comecei em São Paulo, vim ao Rio de Janeiro, preguei em vários lugares. E essa série Para o Simples de Coração é resultado de muitas outras pregações que fiz durante anos e anos e anos seguidos. E Para o Simples de Coração, porque como me mandou aqui um pensamento meu, uma pregação de improviso, como estou fazendo agora, mandou aqui o Mário Augusto, botou assim, simplesmente genial, bondade dele. Ele escreveu, aos secretários que trabalham comigo, pensamento do irmão presidente Paiva Neto, extraído de uma pregação sua no ano de 1987, ao Simples de Coração. Quer dizer, já vinha sempre falando ao Simples, como o irmão Zarur sempre fez. Então aqui está o pensamento que ele extraiu daquela pregação de improviso. Os simples de coração são a genialidade que Jesus tanto desejava que habitasse o mundo. E é a essa genialidade que Deus revela os seus segredos. Então aí, a coisa é para vocês, que estão em todas as classes sociais, hein? Eu peguei aqui do jornal O Estado de São Paulo, de sexta-feira, 27 de junho de 1997, daí eu estou aqui, abrindo parênteses, na pregação. A série que é de novembro de 90 a fevereiro de 92. Para mostrar a vocês que o Apocalipse apenas retrata com uma antecedência de 2000 anos. Bem que ele foi se realizando durante séculos todos. A que ponto chegaria a disfarçatez humana? Vocês vão ver números incríveis aqui. E parece até uma coisa de conto absurdo. Página A2, Estado de São Paulo, no espaço aberto. Essa grande personalidade, Gilberto Dupas, é membro do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e do Conselho Diretor da Fundação Getúlio Vargas. O artigo chama-se O Mundo Sentado em Bombas. Ele, com eficiência e uma escrita muito clara, mostra o que vem acontecendo sobre as nossas cabeças. O mundo sentado em bombas. Vocês vão ver que os profetas não exageraram nada, absolutamente nada. Então a culpa não é deles. Eles apenas retrataram o fato. E João, lápis do Cristo, aqui caneta do Cristo, nos prestou um trabalho maravilhoso, trazendo o Apocalipse de Deus, através do Cristo que entregou um anjo, e o anjo passou a João. Diz o doutor Gilberto Dupas. Se for francês, é Dupas, de origem francesa, né, se for. Após décadas, o Brasil pretende agora aderir ao Tratado de Não Proliferação, TNP, das armas nucleares. É uma longa história. A era atômica começou às 5 horas e 30 minutos, de 16 de julho de 1945, quando os Estados Unidos da América testaram a primeira bomba no deserto do Novo México e ganharam a corrida pelo poder nuclear. No dia seguinte, estaria começando em Potsdam, Alemanha, o encontro em que Churchill, Stalin e Truman retalhariam os despojos do pós-guerra. Em 6 de agosto, ainda em plena conferência, um B-29 americano jogou uma bomba de urânio 235 em Hiroshima. A explosão, equivalente a 13 quilotons de TNT, teve efeito devastador. Parte da cidade desapareceu. Um macabro cogumelo de 12 quilômetros de altura encobriu o céu. Cerca de 145 mil pessoas morreram entre o instante da explosão e o final do ano. 3 dias depois, os Estados Unidos da América explodiram uma bomba de plutônio sobre Nagasaki. Cerca de 21 quilotons aniquilaram outras 70 mil pessoas. Os japoneses descobriram um novo Deus, muito mais poderoso que aquele da linhagem do seu imperador. A rendição japonesa aos americanos atrapalhou os planos da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, de consolidar sua expansão oriental e empurrou-a para a conquista de sua bomba. Stalin teria dito a Khrushchev, diretor do programa nuclear soviético, abre aspas, Hiroshima sacudiu o mundo inteiro. O equilíbrio foi destruído. Fechar aspas. A palavra de ordem passou a ser, abrir aspas, alcançar e ultrapassar. Fechar aspas. Foram precisos 4 anos para que o enorme esforço soviético desse frutos, sugando recursos de uma economia em frangalhos. Em 29 de agosto de 1949, o primeiro artefato russo de plutônio, equivalente a 20 quilotons, explodiu nas estepes do Cazaquistão. A mesma bola de fogo, o mesmo cogumelo macabro de Nagasaki. As circunstâncias deram à URSS, enquanto ela existiu, a sorte de não tê-la usado para aniquilar vidas humanas, apesar de Chernobyl. O período que se seguiu definiu um original padrão moral. O chamado, abrir aspas, equilíbrio do terror, fechar aspas. Enquanto centenas de testes nucleares de vários países espalhavam, abrir aspas, radiação controlada, fechar aspas, pelo planeta, os dois polos hegemônicos do poder mundial acumulavam centenas de toneladas de plutônio e urânio enriquecido e milhares de bombas, ogivas e mísseis, uma pequena parte dos quais seria suficiente para destruir toda a vida na Terra. As melhores estimativas são de que o programa da guerra nuclear norte-americana de 1940 a 1995 tenha custado a seus contribuintes cerca de 4 trilhões de dólares, implicando a construção de cerca de 70 mil artefatos e 6 mil mísseis estratégicos. O custo do programa soviético é desconhecido, mas hoje está claro que foi um dos fatores que precipitaram o fim do Império. É verdade que o estoque mundial de armas nucleares reduziu-se em cerca de 50% após o início dos acordos START 1 e START 2. Mas o número atual de artefatos ainda é de 20 mil nos Estados Unidos da América e de 30 mil na Rússia. Os norte-americanos têm acumuladas 98 toneladas de plutônio e 990 de urânio, enquanto a ex-URSS guarda a quantidade ainda 20% maior. E bastam 15 quilos de urânio e 7 quilos de plutônio para fazer cada uma das respectivas bombas. Desmontar, desativar e estocar com segurança esse colossal estoque radioativo envolve enormes recursos. Apenas os Estados Unidos da América prevêem que gastarão 230 bilhões na próxima década somente para descontaminar locais de testes e armazenagem de material radioativo. E o território da ex-URSS é considerado hoje o mais poluído por radiação no mundo. Quanto às questões éticas surgidas com a era nuclear, elas foram tratadas pelos líderes mundiais com a superficialidade e as racionalizações que sempre serviram para, entre aspas, legitimar suas decisões quanto a guerras e conflitos em geral. A lógica predominante quase sempre foi a do mais forte. Os que pagam a conta são os jovens e os povos em geral. Duas histórias relatadas por Churchill em suas memórias ilustram essa questão. Em outubro de 1944, a Segunda Guerra caminhando para o final, ele e Eden, veio a ser primeiro-ministro da Inglaterra, né? É um comentário que estou fazendo agora. Ele e Eden se reúnem em Moscou com Stalin e Molotov. Churchill sugere a Stalin que entre em acordo sobre a partilha dos Balcãs. Abrir aspas. Não vamos entrar em conflito por ninharias. Fechar aspas. Diz. Enquanto é traduzido, rabisca num pedaço de papel os percentuais de divisão de Romênia, Grécia, Iugoslávia, Hungria e Bulgária entre Grã-Bretanha e Rússia. Empurra o papel para Stalin, que o olha e faz um grande V no papel com um lápis azul. Só um comentário, Stalin sempre enigmático. Mas voltando ao texto, o professor da USP e conselheiro da Fundação Getúlio Vargas, diz ele, terminada a reunião, o papel sobre a mesa, Churchill diz a Stalin, abrir aspas, será que não vão achar muito cínico termos resolvido essas questões tão fatídicas para milhões de pessoas de maneira tão displicente? Vamos queimar o papel, fechar aspas. Responde Stalin, abrir aspas, não, guarde-o, fechar aspas. A outra história é o relato de Churchill sobre como resolveram, abrir aspas, dar todas as oportunidades aos habitantes, fechar aspas, de Hiroshima e Nagasaki, antes de explodirem as bombas. Durante alguns dias, os aviões de bombardeio jogaram milhares de folhetos com cópias do ultimato, advertindo que as cidades seriam severamente bombardeadas. A partir daí, as consciências se aliviaram. Então, de Churchill, abrir aspas, o último aviso foi dado em 5 de agosto. A primeira bomba só foi lançada em 6 de agosto. Fechar aspas. Para onde queriam que a população civil fugisse em meio a uma guerra que já durava anos? Pergunta ao articulista. Que prossegue. Passou muito tempo, a Guerra Fria acabou. Os arsenais atômicos estão em lenta desmontagem, mas o mundo continua sentado em bombas. E a indústria de armamentos vai vendendo seus 800 bilhões de dólares por ano, alimentando conflitos potenciais por toda a parte. Mas esse é um outro assunto que fica para o próximo artigo. Por enquanto, comemoramos, ainda que com 30 anos de atraso, o fato de que vamos aderir ao Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares. O que parece curioso é que Clinton ligue para nos cumprimentar por uma decisão que os Estados Unidos da América nunca tomaram. E assim termina o artigo. Excelente, por sinal. Claro, e que eu trouxe aqui a vocês para reiterar aquilo que eu tenho dito aqui. O apocalipse não apavora ninguém. Ele apenas anuncia com uma antecedência genial no que resultaria esse caminhar totalmente desalmado da humanidade pelos séculos. Pois não, Chico? É, o senhor disse que o apocalipse não apavora, e sim os fatos. Ah, sim, sim. Realmente, o apocalipse não apavora. É uma carta de um amigo avisando. Olha, se vocês continuarem agindo assim, doidamente, as consequências serão estas. Porque, pelo contrário, o texto sagrado nos traz conforto e não permite desespero. Já que quando falamos em profetas, a maioria se lembra do Velho Testamento da Bíblia Sagrada, vou buscar aqui duas consolações. A primeira no profeta Miqueias, capítulo 4, versículo 3, Velho Testamento da Bíblia Sagrada. E o Senhor julgará entre muitos povos e castigará poderosas nações até muito longe e converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Quer dizer, se eles anunciam esses horrores que nós, seres humanos, construímos, também eles mostram aqui que a intervenção decisiva de Deus é, por todo esse tempo, para que haja paz. Isso acontecerá, porque no Apocalipse está o Cristo, que é um com o Pai Celestial, dizendo: eis que tornarei novas todas as coisas. Mas aqui o profeta Isaías, capítulo 40 do seu livro, no Velho Testamento. Lê aqui dois ou três trechinhos. Consolai o povo, diz o vosso Deus. Aqui é o versículo primeiro. No versículo 9, diz assim: tu, anunciador de boas novas, anunciador de boas novas. Guerras não são boas novas. São apenas a nossa ação destemperada e louca. Vem como os grandes homens do mundo tratam frivolamente de coisas tão importantes como são as vidas humanas. Na hora de jogar bombas para defender seus interesses, vocês não pensam duas vezes. Só que agora é preciso pensar bastante, porque os armamentos, só para limpar o mundo das filtrações, dos vazamentos de bombas nucleares e mísseis, etc., 230 bilhões de dólares. Puxa vida, hein? Isso aplicado no ensino, na educação, na saúde, mudaria a face do mundo. O mundo está perturbado, não é por causa do apocalipse, não. Isso é claro, isso é lógico. Mas diz aqui Isaías, capítulo 40, seu livro, versículo 11: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele guiará mansamente. Conforto de Deus aqui, desde o Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Bem, é o que eu queria dizer a você, já que vamos entrar daqui a pouco. Aliás, já temos lido, feito alguns comentários antecipados do Apocalipse. Para terminar estas palavras, qual foi o meu pensamento mesmo, Chico, que você Lembrou aí? Foi uma conversa nossa de ontem. Vamos lá? Sim, o senhor disse, não é o apocalipse que apavora, e sim os fatos. Sim, que estão aí montados por nós, seres humanos. Estão aqui no versículo 5, capítulo 21 do Apocalipse, o novo céu e a nova terra. Relata ao profeta, então aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo. Deus está presente e viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.